IFM Estúdio 96. Isso aí, dia 24 tá chegando por aí, né? ZYD 390, 96.3 MHz aí no seu dial, FM 6:32. Diga-me lá, please.